Salve os loucos de bom coração, que o sangue do Cordeiro não foi em vão. Que ilumine meu caminho e o caminho dos nossos irmãos. Que nos dê bastante saúde e compreensão para compreender as outras pessoas. Porque quem é nós no mundão? Nada. Nem sequer digno de uma de suas palavras. Mas quando a terra se abrir, eu quero aplausos e ninguém triste. Porque eis-me aqui um homem e não um patife. Eis-me aqui em pé, ergue a cabeça, soldado, ou beije meu pé e sirva de tapete capacho, tolerância zero. O que você quiser, eu quero, que menos de nós tem fé. Que caia no inferno, porque pra desertor ninguém passa um pano. Crocodilo, vira bolsa, se vacilar no pantano, tijolo. Dois, três, resistência aí no pé do muro, fico pedindo clemência. Mas eu vim pra vencer, e não vem me dizer que não pediu pra nascer só pra não lutar e alguém lutar por você. Acha que o mundo tem que servir de garçom, vivendo igual cachorro, comer, dormir já tá bom. Mas vacilão come o pão, com uma satisfação que o cão pisou, cuspiu e jogou no chão. Mas salve os irmãos de bom coração, e que os pilantras apodreçam na sua podridão. Quem se junta aos porcos, lavagem comerá. Bem-aventurados que tem sede de lutar, e vive na merda e não se entrega. Se pan revira até lixo, mas tem honra na terra. Sem troféu ou medalha, mas nunca foi um canalha. Quem vive a nossas custas, queime na fornalha. Até o Messias chegar, tá previsto. E quem sou eu pra mudar? Que tá escrito, mas na angústia, na dor, no rosto do sofredor, no olho de cada mano, vai saber quem eu sou. Porque eu vou resistir, superar até o fim, em nome da justiça, questão de honra pra mim. Tenha fé, pra superar o que você quiser, e a montanha então se moverá. Sente sede dos salmos de Davi, que ameniza minha raiva das pilantragens daqui. Os boy não quis repartir, da favela ele ri. Seu cartão ou seu talão no inferno não vai servir. Mas um gole da noite é igual mel para mim. Pra você é igual fel, ou talvez mais ruim. Cada gota de suor fez de mim lutador. Não beija a lona no primeiro assalto, não senhor. Em honrar os profetas que pisaram aqui, hey, resisto irmãos, a terra prometida não é essa aqui. Quando o sol escurecer e os prédios caírem, o gênio do mal e a sua gangue ser banido daqui. A mão do lutador vai ser mil vezes pior que um golpe violento da marreta de Thor. Minha quadrada é a Bíblia, o Alcorão, munição. Resistir até o fim, questão de honra então. Tenha fé, pra superar o que você quiser, então se moverá. Meu caminho abrirá. Tenha fé, aonde for e onde estiver. Tenha fé.